Yeah, yeah. Ah. Me deu um beat, me chama pro feat, filme que nós dirige é clássico. Gravei outro hit, nós temos swing, minha gata me disse que eu sou um tarado. Fazendo dia em feito cassino, se eu quero pra mim eu pago. Calanduz é povinho que fala de mim, mas não sabe o quanto eu ralo. Vovó ensina a abrir o peito pra falar com Deus. Meu vô fecha a porta pro inimigo. Mamãe a lidar com dúvidas e medo. Meu pai crescer saudável e rico. Minhas referências vêm de casa, vêm de perto. Não julgue quem te cria, te faz um cria esperto. Eles foram crianças como nós, sonharam como nós, erraram tentando agir certo. Nascido no interior, cidade pequena, assistindo no feed, cidade grande. Depois da persistência vira referência, o mundo encolheu ou eu fiquei gigante. Os meus minutos trabalhando como milhas. A arte é uma frota, era capaz de voar. Só pus o beat na minha história de vida, mas meu amigo diz, isso vai estourar. Eu não me importo se o cenário mudou. Eu não me importo se os moleque fala do mesmo. Eu sei que o rap me presenteou coisas boas, por isso eu faço o mesmo. Deixar sorrir como sorri uma criança. Urra, nossa vingança. Alguém na festa que chora mais dança. Urra, nossas crianças. Eles tentaram colocar dentro de uma caixa, rotulando com cor, signo, time. Meu desafio foi pensar fora dela, testar meu foco, minha força e o meu limite. Não é sobre o tamanho do pau ou a grana que ganhamos. O medo deles é nossa influência. É sobre respeito que conquistamos e como destruímos fácil a nossa concorrência. Pensando bem, de fato eu tive sorte. Foi acordar antes do despertador tocar, agindo mais rápido, sem medo do mais forte. Meu passaporte pra navegar, sem precisar agradar a todos, a todas, a todos. Também não é tudo no mundo que me agrada. Excesso de expectativa é uma fábrica de criar gente frustrada. Eu não me importo se o cenário mudou. Eu não me importo se os moleque fala do mesmo. Eu sei que o rap me presenteou, por isso eu faço o mesmo. Deixa sorrir como sorri uma criança. Urra, nossa vingança. Quem é na festa que chora mais dança. Urra, nossas crianças. Deixa sorrir como sorri uma criança. Deixa sorrir como sorri nossas crianças.